arrepia a pele ver você linda demais, como sempre. Como se fosse pra mim. Você nas pistas, as curvas do seu corpo é de pilar. Eu quero fazer parte. Me leva pro seu mundo. Ao fim da madrugada, a nossa madrugada. Ao fim da madrugada, a nossa madrugada. Musa 8, pensando em você, logo mais chego aí, louco pra te ver. Essência bonita, fera felina, que magia elegante essa menina. Cheia de amor, tua alegria fala, rainha nobre, esse jeito abala. Andar sexy, a pista para, dona de umas curvas, enlouquece o cara. Dama sensual, linda, sorridente, um beijo vida, olhar atraente. Quando eu chego querendo você, tá tudo encabulado, tudo pode acontecer. Adiante, meiga, poderosa, vou te falar. Garota charmosa, sedução simples, caliente, fabuloso castelo, veio na mente. Até arrepia a pele ver você linda demais, como sempre. Como se fosse pra mim. Você nas pistas, as curvas do corpo é de pirar, eu quero fazer parte. Me leva pro seu mundo. Meu coração apaixonado, vou buscar forte por você. Ser feliz correspondida me faz engrandecer. Estou livre pra viver essa intensa paixão. Sou uma diva sensual, você balançou meu coração na madrugada. Quero fazer parte, desejo esse mundo. Dança pra mim, seu corpo eu estudo. Liso, cacheado, brinco, muita treta. Cabelo, pele, contraste perfeita. Vestido decotado, dia de calor. Figurino, certo, feito pro seu corpo. Sereia, sucesso, sabe cativar. Lembro uma certa diva. O globo brilhou, tropical encantou. Alicia Keys e seu lindo piano. Daniela Cozan, carisma humano. Mulher latina está nos meus planos. Brasileira, chega, balança os quadris. Forma cintura, nada eletriz. Gentileza real, eletrizante legal. Bela formosura, seu alto astral. Tulipa, margaride, orquídea na mesa. Senso de humor, tem a gata que beleza. Convidei você. O luar promete, depois nós vê. Apaixonado, ou por seu forte por você. Ser feliz correspondida me faz engrandecer. Estou livre pra viver só intensa paixão. Sou uma diva sensual, você balançou meu coração na madrugada. Ao fim da madrugada, a nossa madrugada. Ao fim da madrugada, a nossa.